chegar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. A minha garota não me compreende e diz que desse jeito eu apresso o meu fim. Fala que o pai dela é lido e corrido e sabe que a América toda é assim. Quem me conhece me pede que eu seja mais alegre, mas é que nada acontece que alegre o meu coração. Tá no jornal todo dia o que seria o meu canto, e o negócio é falado no ar do sertão. Ei, meus amigos, um novo momento precisa chegar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. Ano passado, apesar da dor e do silêncio, eu cantei como se fosse morrer de alegria. Hoje eu lhe falo em futuro e você tira o revólver, puxa o talão, cheque e me dá um bom dia. Sei que não é possível dizer todas as coisas nesse feliz ano novo que a gente ganhou, mas só falta algum tempo para um 984. Agora eu estou em paz, o que eu temia chegou. Ei, meus amigos, um novo momento precisa chegar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar.